descompassar o seu coração. Portal do Arrocha. Rocha. Canta aí. Postou uma foto do presente que eu te dei. E eu por dentro me sentindo especial. Mas era só disfarce de uma vigarista. E eu achando que a gente era um casal. Vieram me contar que não é só comigo que cê fica. E nesse lance fiz papel de bobo. Eu te dando carinho, amor e atenção. E você se humilhando pra ficar com outro. E já entendi. Com ele você faz um sexo selvagem. E quando quer carinho vem fazer comigo. Achei que esse lance era só meu e seu. Mas você só me usa pra manter o equilíbrio. Nessa história eu fui um mero contrapeso, usado na balança da sua vontade. Agora me retiro, paro por aqui. E de você não quero nem mais amizade. Essa foi sua vontade. Oh, coração velho, segura o baque. Seu Marcelo Souza. Que não é só comigo que cê fica. E nesse lance fiz papel de bobo. Eu te dando carinho, amor e atenção. E você se humilhando pra ficar com outro. E já entendi. Com ele você faz um sexo selvagem. E quando quer carinho vem fazer comigo. Achei que esse lance era só meu e seu. Mas você só me usa pra manter o equilíbrio. Nessa história eu fui um mero contrapeso, usado na balança da sua vontade. Agora me retiro e paro por aqui. E de você não quero nem mais amizade. Essa foi sua vontade. E já entendi. Com ele você faz o sexo selvagem. E quando quer carinho vem fazer comigo. Achei que esse lance era só meu e seu. Mas você só me usa pra manter o equilíbrio. Nessa história eu fui um mero contrapeso, usado na balança da sua vontade. Agora me retiro, paro por aqui. E de você não quero nem mais amizade. Essa foi sua vontade.